Mais pólvora! Olha que tá começando, meu Prime, tá começando! Prazo bagulho! Bora sujeitando, gente, bora! Olha já comigo! Parceiro Lázaro dos Inocentes, já vai ter tuba! E o Cleverson Moral da equipe Moral! Tá juntinho com a gente! Bora pra cima, garoto! Aí o Kevin, você tem moral até demais, né, meu irmão? Olha, equipe Moral, salva da social dos garotinhos, aniversário do Dudu em Ubaitetuba. Passe nós, salva de Ubaitetuba, do terraço da praça. É. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, joga a mão. Bora começar! Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Mais pólvora! Do Ilho. Hoje não, mais pólvora! Hoje eu vou fazer o rock valer a pena, com a família ordinário de Barcarena. Boto Red Bull no meu copo bem gelado, o bagulho endoida com jato, som consagrado. DJ do Dois Tentação, vem chegando no máximo. Eu vou curtindo com a família ordinários, tomo de Barcarena, então não se mete. Família ordinários, hoje a noite promete. Tomo de Barcarena, então não... É dos ordinários, meu irmão. Ordinários, hoje a noite promete. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Ai, quem tá de rock, uma mãozinha pra cima. Bora, Marcos, pra cima, vai. Marcos Monteiro. Joga a mão pra cima. Só quem tá de rock, joga a mão pra cima. Aí tem moral até demais, né, meu irmão? Joga a mão pra cima. Galera da carreta atrevida aqui comigo. Pra cima. Onde é que ele tá? Ao lado esquerdo. Estamos na Farra e Ubaitetuba. Eu vou fazer na Sei, valer a pena. Na Verão. A família ordinário de Barcarena. E o Capo Pima. Red Bull no meu copo bem gelado. O bagulho em dois da projeto, são consagrado. E bora Detuna! E bora Detuna! Abraço, meu parceiro Max, tá aqui. Com a gente, obrigado, viu, meu parceiro Max. Obrigado pela presença, pelo carinho de sempre. Muita pressão, babai! E a gente vai começando no pra... Bora, Gil! Os caras dudos já estão na área. DJ Jefferson e DJ Duda. E o grito do Gil. Não é, pai? É assim, ó. Meu parceiro Regi! Ele tá só na mãe da aranha, tá aqui comigo. Ao lado esquerdo. Bora começar, e bora começar, e bora começar. Jefferson e Duda tá na área, tá na área, tá na área. E essa aqui a gente vai detonar. Bora, Dadinho, bora. Olha que vem chegando aí, Jefferson. Meu parceiro Dadinho. O fortíssimo Dadinho de Ubaitetuba. O cara do terraço tá aqui comigo, meu irmão. E o meu parceiro Andrei. O cara do balneário da tia Paca, meu irmão. Eu acho que é muita onda pro Dadinho. Ele fugiu, meu irmão. Quebrou grade, quebrou tudo, meu irmão. Quebrou o cadeado. Mais pólvora! Vamos lá, Jefferson. Mas tem essa aqui, a galera vai curtir agora. O jeito foi ter que virar o jogo. Mudar meu estado, sou ele de novo. Desculpa, mulher, que não dá. O rock desguiado, onde é que eu... O rock desguiado. rock desguiado, onde é que... Olha meu parceiro Tante, pra cima, meu irmão! É que eu encontro... vem de embora, meu irmão, tá começando. Onde é que eu encontro um rock desguiado, onde é que eu encontro... Aí o Tadinho falou, um rock desguiado, onde que eu encontro, Carvi? Onde é que eu encontro um rock desguiado, onde... Olha, daqui a pouquinho partiu a Seta Verão. Onde é que eu... O aniversário tá, estamos na farra, seus seguidores. Onde é que eu encontro um rock desguiado, onde é que eu... Aqui o bagulho doido, papai. O rock tá meu grau. É rock mil grau. E a gente vai detonando, bora. E bora detonar. Vai, rock mil grau. Rock mil grau. Rock mil grau. Rock mil grau. Bora, bora, bora, bora. DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla. DJ Jefferson. Vamos assumir nossa equipe sem noção. Não, não, só sem noção, meu irmão. As meninas. A Carla. Já sei o porquê. Olha meu parceiro João, o Matheus também da área. Parceiro Romo. O Sandraque. Bora, Thiago. Olha, Tadinho. Essa música aqui vai tocar dia 3. Dia 3 de maio. Abertura do novo visual do terraço, meu irmão. Banda R15, tudo em Jefferson Animal. Na sexta-feira, dia 3 de maio, meu irmão. E tu canta. Na hora de perceber, todo mundo tem um passado. Aí no dia 4 de maio, tem Duda, tem Jefferson na Toca do Açaí, Garapé Miri. Fica bem, agiliza assim. Ah, o meu parceiro Júnior Knight, o cara das marcantes, e ele tá curtindo agora os DJs que ele dá valor. DJ Jefferson e DJ Duda. Aí ele fala: mais pólvora. É campeão. Aí o bagulho começa a endoidar. Uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa tua atitude. Agis como se eu tivesse outro alguém. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão você vai me perder. Tá na hora de perceber. Todo mundo tem um passado. E bora detonar! E bora detonar, detonar! Essa aqui a gente vai da tona. Explode o bagulho. Vai rolar. Entra assim, sai molhar. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar. Entra assim. Entra assim, sai molhar. É nesse vai e vem. Entra assim, sai molhar. Entra assim. Abraço, minha Carolzinha. Vai descendo até o chão. A Carolzinha da Sem Noção tá aqui com a gente. Bora, Carla, abracinho. Fica boca, fica tom. Vai começar, vai descendo até o chão. Fica de quatro, fica de quatro. Vai descendo, vai descendo. Aí, abração, vai começar. Onde é? Onde é que eu encontro um bag de um metro? Onde é? Mais pólvora! Hoje não! Hoje não! Um abraço, meu parceiro Max, tá vindo aqui com a gente! Hoje é Max, obrigado, viu, meu irmão? Ao lado direito. Todos a bordo! Olha, sábado o terraço! O aniversário do DJ Duda, sábado em Abaetetuba! O terraço da praça, meu irmão! Vou fazer chover! Tem o DJ da onda, tem o DJ do Maremoto! E tem o Duda e o Chelsea pra detonar no terraço sábado, meu irmão! Mais pólvora! Aí, com... sábado. Hoje não. Tem a saga do aniversário do DJ Duda do Caribe Prime. E a carreta Taca Salt. Todos a bordo. Aí quando for a noite, tem Duda, tem Jefferson. Veríssimo. Bado Álvaro e a Baitetuba. Na ressaca do meu aniversário também por lá, meu irmão. E mais, o primeiro bailão dos... Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? É o primeiro bailão do bonde dos Gaiato. Vai ser domingo. E vai ter tuba à noite no Mado Álvaro. Vai ser bagulho louco, já 14. E a ressaca do aniversário do Duda. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu... Essa música é muita onda. Saiu desce, Melissa, saiu desce. Só se desse uma Melissa, aí o bagulho doidava. Da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. As novinhas aqui do rock, elas me adoram. Deu uma Melissa e o bagulho doidou. Olha, parece que eu tô sabendo aqui que o aniversário do DJ Duda vai ser um real a cerveja a noite toda. Ah, eu não boto fé que o ladrão vai endoidar. Eu boto fé que o Ari Promoto endoidou o cabeção. Isso é arte do Dadinho. Se é pra tocar fogo, vai tocar, né, meu irmão? E um detalhe, a social da Moral e a social da KF e a social da Super Sonic, o apoio da família Mega Fúria. Sábado e a Baitetuba no meu aniversário. Deixa eu te perguntar, tem como te tirar um iPhone pra mim e eu ia te pagando aos poucos? Alô, Melri! Ela te chama de céu. Olha o que ela fala pro Dadinho. Ela te chama de pão. Escuta o que ela vai falar aí, ó. Ela te chama de amor, vai sentir muita dor. Deixa eu te falar, não tem como tu me arrumar 5 caixinhas de cerveja. Ela te chama de meu bem. Aí o bagulho vai doidar. Olha, nossa equipe Caça Farra já falou que domingo vai estar aqui com a Taca Saldi, o Dudu e o Jefferson. Aí já tem ônibus pra sair, já vai ter tuba no domingo durante o dia pra invadir o prêmio, viu, meu irmão? Vamos lá, Jefferson. DJ Jefferson consagrado. Um abraço, nosso DJ do Edson. Do Edson. O parceiro DJ Rogério, o DJ Tandy, o cara que detona em margarina, aí conhece. Ninho da Adidas Produções. Sábado vai ser no terraço, aqui vai rolar lá. Tu mete o pé, se for solteiro, vem pro rock, se não for, tu mete o pé. Toda sexta-feira dá a fuga na mulher. Se for solteiro, vem pro rock. Se não for, tu mete o pé. Te liga nessa música. É a música do terraço. Pé. Do Ilho. Na casa de show terraço, melhor rock. Cê já sabe, quando chega sexta-feira, a família chega em bade. Quando chega em Baitetuba, eu já sei o tal lugar. Hoje eu vou lá no terraço, que o bagulho vai doidar. Pega o uísque, pega o gelo, vamos na ostentação. Só não pode passar mal, beba com moderação. O patrão Ari Promoto já mandou te dar o papo. Convida a tua equipe, vamos curtir no terraço. A patroa Bete, já passou a visão. Só que vem a Baitetuba, toda sexta tem pressão. Toda sexta-feira dá a fuga na mulher. Se for solteiro, vem pro rock. Se não for, tu mete o pé. Se for solteiro, vem pro rock. Se não for, tu mete o pé. Toda sexta-feira dá a fuga na mulher. Se for solteiro, vem pro rock. Se não for, tu mete o pé. Se for solteiro, vem pro rock. Mais pólvora! Hoje não. Hoje não. Já passamos também para um toque pra galera. Que sábado da Aleluia! Tem Duda, tem Jefferson no Sulzão do Malandroide, na Arena do Fabinho e a Baitetuba. Sábado da Aleluia! Aniversário da família Sem Limite e das Atitudes da Vila Maranhão. Aí quando for na mesma noite, a gente vai pro Rio Maracapucu. Bruno, é. Tu considera? Lá na sede do remanso do Tribo Som. Começou, é. O som que detona na ilha e quem toca é tudo em Jefferson na mesma noite. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Aí ela quer o bagulho do ouro, bora! Bora da toma! Ela quer dar pra batida. Então vou ter que levar a jogada na minha cara. Então vou ter que levar. DJ Mohan tá tocando. Imagina! Próximo sábado, dia 13. Aniversário do DJ Duda. Vai ser no terraço da praça. DJs do Valo Android, do Maremoto e do Godzilla. Tudo junto. Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para, solidão me ampara, querendo brincar comigo, rindo da minha cara, me fazendo de otária. Não vou, vai ou não vai? Não vou aceitar suas insinuações. Me meu parceiro Max tá vindo aqui com a gente. Obrigado, viu, Max, o Lucarino, pela presença. Parceiro Cachorrão lá do Moju. Obrigado, viu, Cachorrão, Lucarino. É nóis, sempre. Parceiro Andrei também tá aqui com a gente. Olha, Andrei, é do Avim, meu irmão. O cara que invadiu a Vila do Conde com a gente. Olha, dia 18 de maio a gente toca lá no espaço do NET, a volta do Duda e do Jefferson. E a social dos forasteiros. É. Mais uma vez. Aí o bagulho doido, mamãe. Adigaçado. De amor. Abraço minha Carolzinha e as meninas da Sem Noção. Já sabe, dia 3, abertura do novo visual aí, do terraço da praça, o bagulho vai ser louco, dia 3 de maio, na sexta-feira tem banda R15, tem Duda, tem Jefferson, o bagulho vai ser louco, meu irmão, o novo visual do terraço. Aí no dia 26 desse dia. Fez um vazio, ficou, fingindo. Primeiro bailão do Marcos Paulo. Te amo e não quis aceitar. 26 de abril. Você nem ao menos tentou consertar o que fez. Sofri, senti essa dor, mas não vou chorar. Lutei por nós dois, não vou desistir. Você é meu, você é meu. Abraço, meu parceiro Thiago, também toda a galera ali, ó. Enlouquecendo, meu irmão. É a Sem Noção. Abraço, meu parceiro Negão, da Sem Noção. Também tá ali comigo, galera da Vila do Conde. Olha a bonequinha. É. DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ Betinho e gente, no dia 26 de abril, tem o primeiro bailão do Marcos Paulo, quem toca tudo em Jefferson. E o Frei considera. Você nem ao menos tentou. Passe no caldeirão da Seresta Laranjal, Vila do Escavão. Sofri, senti essa dor. Mais pólvora. Eu vou chorar. Lutei por nós dois. Não vou desistir. Você é meu. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Superhot Baile. Superhot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Superhot Baile. Superhot Baile. Embora da tuna, embora. A gente vai tocar mais uma e vai ser essa aqui, ó. Olha, Lu voltou, Jesus. Ser o magrão da sua namora. A distância eu vou te ver. E aí? Porque você vai ser minha mulher. Antes da. Essa música vai tocar dia 3 de maio lá no terraço, meu irmão. Tua mãe confiou. Rock doido pra galera, hein? Teu pai também. Dia 3 de maio. Lançamento do novo visual do terraço. Jefferson e Duda. Gente, vamos estar lá fazer esse rock doido, papai. Passa pressão, meu irmão. Essa aqui vai tocar lá, ó. Sou teu amado, teu namorado. Por isso, eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Esse moço tem que ficar. O tadinho é. Tinho pra casa. Eu vou me apresentar ao teu pai. Bora, negão, pra cima. Também vai falar. Sem noção, babai. Só tem que ficar. Ele é certinho pra casa. Ele é certinho. Bora de engraçado, bora da tuna. Abraço também toda a galera da família dos destruidores aqui com a gente, olha. Domingo a ressaca do meu aniversário aqui. A carreta ataca a saúde e o bagulho vai ser louco. Domingo que vem. DJ Jefferson consagrado. Agora DJ Jefferson e DJ Duda. Minha mão prova do seu desprezo. Hoje não. Com a poderosa super bis de Viseu. Abraço meu. O meu parceiro Max também tá ali comigo. Olha, Max, obrigado, viu, meu irmão? Aí também tem o Max Valente ali de boa também, meu irmão. Junto, junto. Tamo junto, viu, meu irmão? Coração, isso pra todos, não quero mais. Não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Agora pensa só. O jogo virou. Como esse mundo gira. Como isso não contou. Não contou que pudesse mudar. Que viria a me amar. Tudo ok, Lu? Como esse mundo gira, como isso não contou. Agora vai sofrer na minha mão, prova do seu desprezo e solidão. As meninas da Sem Noção também tá ali com a gente. O nosso Destruidores também tá ali com a gente. Olha, os Destruidores estão com a gente sempre. É nóis. Fixe meu DJ. Desse jeito tu mexe com o coração do Dadinho, amor. Aí sim. Olha, Andrei, tá com a gente sempre, né, meu irmão? Junto e misturado. Um, dois, três, muitos anos. É três mesmo, dia 3 de maio e nós. Tudo que eu preciso é você. Eu inventei meus sonhos, fiz muitas viagens, buscando milagres quando a solução era você. Eu inventei meus sonhos, buscando respostas, longe de mim, quando a solução era você. Mas esse amor tatuado no meu peito, nem o tempo apaga. Mas esse amor tatuado no meu peito, nem o vento desaba. Você não sai da minha cabeça, não. Você não sai da minha cabeça, cabeça. Alô, tio! Pra cima, garoto! Chega aí! Não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Não tem como tu ir mais lá pra caralho, meu irmão. Que a ponte do Morjão se foi. Tô te falando. Vamos nessa, nossa família Black também tá ali com a gente. Já que não senti nada, até lhe perder. Olha nossos destruidores pra cima. O outro alguém doeu demais. Deu um nó na garganta, acabou a paz. Eu sei que te amo com toda certeza. Equipe transa, nada ganha, não me deu. E te vi com outro alguém doeu demais. Jurunas também tá aqui com a gente, galera lá do Jurunas. É nós sempre, viu, meu irmão? Galera do Jurunas. Você vai ser pra sempre o meu amor. Vem a chuva. Volta, me perdoa, por favor. Olha, gente, domingo tem Ataque Assalto das melhores carreiras da região. Aqui no Prime, a ressaca do aniversário do DJ Duda. Tio Bacari desse Duda e Jefferson, meu irmão. Não dá mais pra esperar o tempo castigo. Bora, meu parceiro Max, aqui com a gente. Obrigado, viu, meu irmão? Pelo carinho, pela presença de... Só no pacote, né, Max? Tio, faça chuva, faça sol, mas todo domingo a gente vai estar por aqui, né, meu irmão? Tamo junto. Não deixa eu ficar como estou. No Caribe Prime, meu irmão. Abraço, mano. DJ Jefferson Consagrado e Duda Ostentação. Sempre em nome de Salão Top Estilo, na Feira do Pioneiro. AJ Multicelulares, na Feira do Pioneiro. Bora começar a esquentar o Caribe, meu irmão! Bora começar a sacudir essa parada, meu irmão! Tá começando! Pólvora! Ai, ai, ai! Mais pólvora! Hoje não! Consagrado DJ Duda Ostentação. É pressão pra todo lado. É pra todo lado, bora tocar isso aqui, ó. E bora detonar. Bora girar aqui nas marcantes, relembrando, meu irmão. Olha, Datilho. Ontem Vila Maúma foi pressão, meu irmão. Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Bora, meu parceiro André, pra cima! Logo baixo que um pompinho, meu irmão. Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu não sou tão boba. Um abraço, minha galera lá do Jurunas. Hoje o moleque doido do Jurunas estão na área, meu irmão! Aí conhece, meu irmão! Te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez, eu não. O nosso destruidor está bem com a gente ali, ó! Usei, te iludi. Nossa, sem noção! O pior do jeito que você fez, eu não gostei. E bota na batida, vai girar, vai girar! Machucante assim. A gente vai tocar bastante as machucantes. Vou dar dinheiro e gastar tudo o dinheiro dele que tá acumulado. É. Ah, que engraçado. Hoje não. Fiz de tudo por você. Minha vida te entreguei. Eu estou em tuas mãos. Meu amor. A mais que eu tô sabendo que vai ser um real a cerveja do aniversário do DJ Duda. O bagulho vai ser louco. Bora, Carla. Aí a Carla tem moral. Te E aquela distância, vai! Pensa me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu. E a galera vai curtir as marcantes agora! E aí? E aí? O nosso destruidor da fase estilo foi cantando, vou soltando a voz assim, ó. Aí é nóis. Aí, DJ Jefferson consagrado, toca as machucantes pra galera endoidar. Agora! Só se for agora, papá! Quando se toca essa música, o tio relembra também o tempo que ele rebentava ali naquela área do Monchu. O cara detona agora do Acará também, né, meu irmão? Vou te falar uma coisa. Agora tu vai nadando pra chegar lá no Acará. Hoje não. Por onde eu vou? Tô até com medo, o Dadinho tá só serrando hoje. Ele tá girando todo lado, meu irmão. Já tem 5 festas pra ele ir ainda. A última no Campo Pema. De lá ele vem nadando. Bora detonar, detonar, vai assim. Mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça as... E um detalhe, viu, gente? Galera que tá afim de ir com a gente, pai... o Rio Cabo Pima, no aniversário das Damas da Farra daqui a pouquinho, tem barco em Uariuara dizer... saindo do posto PDV, né, isso, chefe? Lá da beirada, já vai ter tuba. Aí a marcante vai rolando, vai! Não vai, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Muito engraçado. Eu te fiz chorar, meu bem, eu fui o corpo. Ah, covarde! Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoe, amor, amo você, me ato com tanta saudade. Olha só, meu parceiro Ronald, é nóis, meu irmão. Os destruidores, o cara destrui tudo. É mais uma marca. Banda, os braços. Banda, os braços. Bora detonar, e bora detonar já. É marcante boa. Ei, Dadinho, Dadinho. O Ari fala pro Dudu. Isso é um palhaço. A gente gravou o áudio do desgraçado sem lhe perceber. Toda vez que eu te vejo, esse é mais um povo inteiro. Só quero te amar. Só quero te amar. Sentir o calor do seu corpo, me envolver com os seus beijos. Vem me faz sonhar. Vem me faz sonhar. DJ Jefferson consagrado. DJ Jefferson. O que eu mais quero é te fazer mulher. DJ Jefferson consagrado. Camisas loucas e te dá prazer. A minha metade quando é você. Entocada, a marcante. Amo você. Não dá pra esconder esse amor tão forte. Aí é marcante, vá rolando, vai. DJ Jefferson Consagrado. Vamos lá, Jefferson. O meu parceiro LK. Aí vai relembrando, né, LK? Velhos tempos. O LK tem moral até demais com tudo e o Jefferson agora, meu irmão. Já tem 1 milhão de moral. É moral pra nunca mais acabar. Sai a primavera. Mas você brincou comigo. Ali dá um gritinho. O meu parceiro Negão, tá bem com a gente, a família sem noção. Se mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxergava. Tudo era mentira, era uma farsa. E o parceiro Aldo, Claudio Margarinense, toda a galera ali, ó. Tá feliz na saúde, babai. Se eu quero construir contigo. E a gente vai detonar. Prometo te amar. E vai detonar, vai. Super família Pitt! Lá da Cabanagem, os caras sempre estão com a gente todo domingo agora, né, meu irmão? Família Pitt lá da Cabanagem. Os caras conhecem, mano. E talvez eu cheguei a imaginar que esse amor era pra sempre, mas é uma torre de papel. E aí? Olha com a gente a Mayra e a Safira. Tá por ali só na boa. Aí o gritinho delas. Aí sim, já tem 500 mil de moral com a gente. E vai girar, vai girar, vai girar, vai, vai. Abraço, meu parceiro. Fortíssimo da Gênio de Abaidetuba. E o meu parceiro Andrei. Os caras que comandam vai ter tudo. Estou me sentindo só vontade. Não é à toa porque é fortíssimo, meu irmão. Ai, mas eu preciso te dizer, escute. Eu não queria magoar você. Esse CD da Diva escutar lá no terraço. E tu canta, solta a voz comigo. Bora, meu parceiro Max, pra cima. Bora, Lu. Bora tocar mais uma. Aí, DJ Jefferson Consagrado, toca as machucantes pra galera endoidar, agora! O amor, DJ Jefferson, escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte assim que tomou. Parceiro Max e a Tati aqui com a gente. Aí a Tati já tem moral com a gente agora, meu irmão. Alô, junto misturando. Olha, domingo, ressaca do meu aniversário aqui, ó. Domingo, carreta, taca, sal de tudo e já vamos sentir bacana nesse. Aí, irmão, tu te lembra do primeiro? É, Tadinho! Eu te seguinte, galera da externa, bora chegar junto com a gente, galera lá da externa. Vem embora que tá começando a nossa hora. Vai. DJ Jefferson e DJ Duda. Bora, bora, Carla. Carla, sem noção. Comigo na marcante! Na marcante, na marcante! Meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói. As flores não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Aí a Cássia relembra, né, Cássia? Romântico, agora. Agora já tá gravado, viu, Cássio? É a gente acontecer. Bora tocar de marcante, Cássio! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. O meu parceiro André relembra. Isso. Nossa, galera do Jurunas tá bem aqui com a gente. Os caras têm moral até demais, galera do Jurunas. Navio de uma carinense. Pra cima, garoto! Eu marquei sem perceber meu coração. É, tio. Hoje deu certinho. Essa linda história de amor. Deu errado? Eu não vou perder. E deu errado pra mim também. Tô te falando. Não vou esquecer. Aí ele pegou o microfone e colocou na boca. Feliz e ter um favor. Tomar banho de chuva só nós dois. Pra que nunca seque o rio do nosso amor. Para sempre. Música boa, louco amor. Essa aqui, ó. Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim. Como um sonho me fez. Moleque, se eu tivesse dinheiro, ia gastar agora. Tô te falando. E o meu coração bateu forte por ti. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Então canta, na marcante, relembra. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Quando foi embora. Bora, Carolcine, relembra, meu irmão. Sei que onde estiver. Parceiro Max e a Tati junto, misturado com a gente. E alô, a loira da Vila dos Cavanos. Então canta. Ah, essa é da boa. E agora passo os dias a esperar. Galera do Jurunas ali comigo. Galera do Jurunas. Essa é da boa. Tudo passa quando eu lembro de nós dois ali andar. Já tô 1000 graus. E a gente vai detonando a marcante embora da colagem. DJ Jefferson. Olha, Olha, sábado que vem, aniversário do DJ Duda em Baitetuba, o terraço da praça, a social da equipe Baral, Super Sonic e da KF. E apoio da família Mega Fúria. Parece que bateu a louca no Ari Promote em 2020. Parece que vai ser um real a cerveja, a festa toda. Uma pancada de sucesso. Vai baixar essa parada. 9,99, pronto. Agora. Difícil é decidir quantas duas é certo pra... 99 centavos fica melhor, né? Pronto. A patroa Tati tá com a gente. Duas é certo pra mim. Difícil é Deus. É marcante, meu irmão. Assim, ó. Eu me apaixonei. A nossa sem noção, Carolzinha, a Cássia, todas as meninas junto misturado. Agora. Abraço, meu parceiro Aldo. O cara que levou o Godzilla pela primeira vez numa opção. Estação VIP. Antigo caça. Antigo sacolão. É. Aí vai abraçando, não foi? Você me faz feliz. Nunca me senti assim. Meu coração explodindo de paixão. Alô, relembra, relembra, relembra da marcante, da marcante, da marcante. Bora girando tudo. Olha, domingo. Domingo tem mais, viu, meu irmão? Pra você dizer mudei. Domingo é a saca do aniversário do DJ Duda. E tocando, quero vir breve. Saí pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida, o novo príncipe, o som vai rolar. Hoje eu vou sair pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar. E na batida, o novo príncipe. Abra essa galera do Jurumas aqui no Latino. Só na manhã, papai. Mais pólvora. A nossa equipe Fit também tá ali com a gente. Galera da Cabanagem, meu irmão, tá ali com a gente. As meninas da Cabanagem, os caras da Cabanagem, os caras doidos da Cabanagem. Jefferson Consagrado e DJ Duda Ostentação. Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. Arrepia, DJ Jefferson Consagrado. Quando olho você não está. DJ Jefferson. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor. Então, tira puta. Então solta a voz, tá marcante. Então canta. Olha, tá... Patrocínio Tudo em Jefferson, Rio Capupema. O Rio Capupema no aniversário da Estampa da Farra. Ela está de volta. Na sede da Verão. É a segunda vez que te chega lá, é lotação. O bagulho vai ser louco daqui a pouquinho por lá, meu irmão. Edil, vai pegar aquela voadeira do 12, chega lá no Rio Capupema. Daqui a pouquinho. Na ilha já vai ter tuba. Que está rolando, amiga Sara? Sentir a pulsação do e meu... a gente vai detonar! Porque... Olha, dia 4 de maio! Tem Duda, tem Jefferson na Toca do Açaí! Liga na Femini! Aniversário das equipes lá, meu! Festão das equipes! E todas as equipes que na Femini vão estar junto com a gente! Dia 4 de maio! E a gente vai tocando, vai. Mas o tempo passa e o mundo gira. DJ Jefferson, DJ Dura. Pintei o meu cabelo, me valorizei. Entrei na academia, malhei, malhei. Meia volta você me olha. Olha, sábado vai ser terraço da praça. Domingo vai ser durante o dia no Garibi. A noite vai ser no Vado Álvaro. E a Maitetuba é a saga do aniversário do DJ Dura. E o primeiro bailão do bonde dos gaiatos. Um tremor de sucesso. Tu tá doido pra secar, deixar o bolso do Nadinho vazio mesmo, irmão. Tô te falando. O cara demora da vovó, mas quando ele vem, a gente toca só as melhores, as machucantes. Eu amei, mas não vou procurar esse amor. Olha o Andrei. Chega de pegar a quem não merece nem mais o meu sorriso. Ah, o chifre dele já tá enrolado? Para que eu tô onda. Eu amei, ah, ladrão! Tive o mesmo amor que eu te dei. Vamos lá, Jefferson. Vou sair por aí andar, voltar. Aí no rock doido, bagulho doido, e o cara fala assim: e não sou mais de ninguém. Olha, Dadinho, eu nunca vi tu dirigindo um avião. Tô te falando. Vai logo aprendendo. Aprende logo, senão o bagulho vai doidar. Detalhe, o Andrei não padrinha pra cachaça, não. É tudo junto misturado. É uísque, é black, é cerveja, é tudo mais, meu irmão. Até porque ele fala, vai só pra um lugar, pô. Abraço, abraço, meu parceiro Maxi. E a Tati aqui com a gente, né, Tati? O Max tá junto com a gente, junto misturado. E alô? A loira tá sempre com a gente. É nóis. E tu canta do Marcão. Me liga e diz quem ainda me ama. Digo. Não aguento mais tanta solidão. Já DJ foi, levou a minha paz. DJ Jefferson consagrado. Me ligue e diz que... Será mesmo? Bagulho é louco. Caixa! Ali com o vinho! É nóis! Sem noção! Olha, domingo é ressaca do meu aniversário, vai ser aqui, o Caribe Prime! Tem Ataca Saúde, tem Duda, tem Dilma, Caranense, tem Chave, vai ser consagrado! Domingo, dia 14 de abril! O bagulho vai ser louco! Já tá confirmada as equipes que vem! Já vai ter tuba! Tô te falando, passe pressão. Uma marcante. Aí é dois promotores bebendo, bagulho louco. Só ferramenta. Um comanda na sexta e o outro comanda no domingo. Você não cuidou bem. Dudu do Bado Álvaro e Ari Promo. Eu não fui perfeito, mas eu te amo. Alguém saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase enlouqueci. Nem vem dizer que você tem outro alguém. Sei que não mereço. Então canta! Jefferson consagrado e DJ Duda. DJ Jefferson e DJ Duda. DJ Jefferson. Obrigado por fazer parte de mais um CD do DJ Jefferson e DJ Duda do Animal Godzilla.